viver sem Jesus, sem Jesus não dá, não dá. Viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus, um dia vais morrer, mas com Jesus, pra sempre vais viver. Viver sem Jesus é impossível. Viver sem Jesus é indiscutível. Viver sem Jesus, isto não é real. Viver sem Jesus, ninguém vence o mal. Viver sem Jesus, sem Jesus não dá, não dá. Viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus, um dia faz morrer, mas com Jesus, pra sempre vais viver. Viver sem Jesus, não é realidade. Viver sem Jesus é sofrer de verdade. Viver sem Jesus, a queda será fatal. Mas viver com Jesus, a vitória triunfal. Viver sem Jesus, sem Jesus não dá, não dá. Viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus, um dia vais morrer, mas com Jesus, pra sempre vais viver. Viver sem Jesus não dá, não. Viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus, um dia vais morrer, mas com Jesus, pra sempre vais viver. Oh, viver sem Jesus não dá, não dá. Viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus.